no 705, deixa para 2000 pés. Mike, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, cruzando a Niviana 60, descida para uma centena, é um Boeing 737-300. E ele, Mike, informa. 9980, tráfego 3 horas, meia dúzia de milhas, mesmo Helmer, matando 090, um Bravo Eco 9 Lima. 4, Mike, uniforme para o destino. É, Mike, uniforme disso para 4003, o ajuste 9013. Para 4010, 9980, essa é a alteração para sequenciamento, curva esquerda na Pro 040, seu limite ao localizador. Na Pro 040, disso para 3000 pés com ajuste padrão. 705, intercepta em Duna? Afirma, chefe 30, final do ILS X-Ray, Duna 705, eu consegui interceptar nessa prova? Afirma, 705. Informe estabilizado, Duna 705. Chefe estabilizado, 705. Salvador, boa tarde, papá, Lima, Lima Fox. Papá, Lima, Lima Fox. Boa tarde, acione a identificação. Conforme o flight plan route, took a departure is a fire transition. After departure, left turn. Call code is 5516. Salvador departure control 120, decimal 8. Welcome to 077 with Juliet. To break the record, I got data. Talk via Puka departure route with Kipa transition. Initially climbed flight level 330 and after departure, left turn, sport 5516, the departure of the country 120, decimal 8. 50. 50, 5 0 5 0 5 vai seguir como número 3 na aproximação, sobre a operação, mantenha a presente pro, aguarde e vai para o localizador. 5 0 Federal 9980, confirma a sua razão de descida? É o número 6, confirma? Controle direto para o da escuta. Agora. Então, quando você usa o seu amigo, para o busca aqui. 07,000, and I need with the ground staff and come for taxi. This is Wilson, call for taxi, come to 07,000. Olavi 438, pronto, cópia. Ativo, prossiga. Autorizado o plano para Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. A subida será Dael, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita após a decolagem. O código 5543 e o controle em 120.8. Estimativo, conforme Guarulhos 360, via rota do plano, decolando terceira Dael, Leda, Motiva, curva à direita após 5543 ou 208.8. Are you ready to copy? Yes. Here to Lima Papapapata, Lisboa, flight level 370, conform flight plan route. Book a departure, Zipar transition. After departure, left turn. Score code is 5532, and Salvador departure control 120.8. Portugal 022, read back correctly, call me for pushback and setup. Fala, Salvador Azul 2781, pronto para pushback e acionamento. Azul 2781, no pátio 3, posição 3, vou me autorizar, chamo para o táxi. Autorizando, 2781, no grato. Federal 9980, completa final, chama seu Salvador, frequência 1, 18.95. Obrigado, mano. 9980, com você no lote, pessoal. Federal 9980, reporte externo. 3283, faz o mais agora na corte final e mantém no zero. Faz o mais na corte ali e mantém no zero, tá? 3283. Completa final do ILS, agora transferência de comunicações. Gente, pode chamar a torre? Sim, eu aguardo transferência. Eu aguardo. Os 3 9, livre direita, chame só 1, 2, 1, decima 1. Direita, 2, 1, 1, 7, 0, 0. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 705. Vamos 0, vento 0, 9, 0 graus, como 5, né? Eu já tô lá, já, 0, 2, 3, 2, 1, 3. Vocês já são Galeão? 3197, autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme a rota do plano de voo, subida Dael, Leda, Irune, primeira curva à direita, código 5534 e controle do 208. É só confirmando, vai se dar, é o Leda? Irune. Índia Romeu Uniforme, Mike. Conforme o plano, da El Leda Irume, decola da Unazete, primeira curva direita, 5534 no telefone, no 208 vai ser o controle, 3197. Para cancelamento. Camarada Mestre Graça. Para cancelamento, para ingresso para caso visual para fusão 17. Cliente. Zero 9980, livre pouso 910, vento 090 graus, como 39, altímetro 10 no 3. Autorizado, 1399 80. Dan 3283, decolado aos 4, no chão, controle 120, decimal 8, bom voo. Boa noite, Dan 3283. Controle Salvador, Dan 3283, passa no 1500, arbore elevo. 3283, contato radar decolagem, suba para nível 360, autorizado direto elepa. 360, direto elepa, tá 3283. Juro fã. Funciona? Ainda não, pode até estar funcionando, mas ainda não foi entregue a operação para a torre. Ah, legal. Para o táxi com 74 a bordo, 1310, altera na Monte Fora. Tente autorizado o táxi até a saída do pátio 3. Reboche novamente na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal. Só tente táxi autorizado até a saída do pátio 3, o 2781. Ingresso Juliette, portão 02. Juliette 02, 1705. Stand by, stand by for push and stand up, portão 02. Juliette, desce para 2000 pés, informe estabilizado. Juliette, 2000 pés, informe estabilizado, linha de controle. Muito baixa transmissão, repita por gentileza. General 9980, livrou na escuta. General 9980, táxi alfa aqui no pátio 3. No pátio 3, atente aos sinalizadores. A posição prevista é a 5 Romeu. Alfa aqui no pátio 3, prevista 5 Romeu. 278 no visual com Airbus da Gol, ingressando neste momento no pátio principal. Afirmo, acompanhe da Gol, 278. Após o mesmo, ingresso espaço principal, taxi via Índia Alfa, ponto de espera 2895, ajuste no 013. Gente, via Índia Alfa, 2895, no 013 agora, 2781 no gráfico. Uniforme, no solo 44, livre táxi, até o pátio sem frequência livre estacionar. Oi Salvador, boa noite, Azul 2781, aproximando do ponto de espera, pronto. Boa noite, Azul 2781, na linha decola da 10, vento 090 graus, como 29. Salvador 2781. 2781 na linha, decola da 10, vento 090 graus, como 3 lá. A linha decola da 10, 2781. Seven, clear taxi by Bruno Ninja on holding point tower 118.95, altimeter setting 1013. Delta Alpha 1 India and tower 118.95 0 and definitely clear at 1013 Condor 071. Tudo em Salvador, boa noite, papapá, Lima Lima Fox. Boa noite, Lima Lima Fox, é parte externo. Passarão externo, Lima Fox. Decolado aos 47, on controle 120.8, com voo 208, boa 88, até a 9260 88260, 3283, boa. Controle Salvador, boa noite, azul 278, no decolado na Arbor. Azul 2781, boa noite, contato radar, suba para o 200, direto Eleca da Presente. Gente, ao 200, direto Eleca da Presente, 2781. Fox, passo externo, dá presente, solicita cancelamento e uma base pela direita para o 17. A gente dá presente, regras visuais às 48, segue para o 17 com a base pela direita, reparte na final. Para na final, Lima Lima Fox. Condor 077, cleared for takeoff runway 10 and 090 degrees with 12 knots. This is takeoff runway 10, Condor 077. Fox avistado na final, livre pouso na 17, vento 090 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 7, Lima Lima Fox. Fox, Follow 5-1, informa ao pátio. Sente, autorizado do backtrack, caso necessário, livre táxi, frequência livre ao estacionar. Verde voo 360, conforme roda do plano, dial, Leda, Monte, tiver subida, com a primeira curva à direita, 5477 é o código transponder, 1208, controle. Positivo, autorizando Guarulhos. Guarulhos 360, rota conforme o plano da El Leda Morte, 477-1208, controle. Correção para posicionamento, 6259. Responsável, 259. Good evening, passing 2511-3 to go. Combo 077, Leda, contact from the passage, Club Level 330, uma pouca de passagem. And 077, climb flight level 320 confirmed, Puka departure. Climb to 330. Okay, climb level 320, Condor. 077. Papá, papá, Charlie, India Echo. O ajuste em Salvador padrão, novembro 3, mantenha-se em condições visuais, mantenha os corredores e fazendo o travel da ilha de Veracruz. Salvador, 03197, do 27, se tiver estacionamento. Ainda 97, sem te aguarde para o posicionamento. Confirma no 3197? Aguarde, aguarde para o posicionamento. Vai autorizar em mais 10 minutos. Aguardando, 3197. Vamos 099 para a cópia. Autorizado com fins, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva à direita, código 5551 e o controle em 1208. Correto, para posicionamento no 099. Jet Space e da presente voe para uma longa final. Portugal 022, clear taxi by 811 Ninja, on holding point tower 118.95, ultimate setting 1013. Taxi by 811, Condor 077, pass now set level 120, climb to flight level 330, and call 96% at frequency 126.85, you can level 125.45. 077, climb level 330 and 126.85, and please send the second frequency. The second frequency 125.45. Unable 12545, Condor 077, right? Yes. 3197. 3197, assim que o Portugal cruzar sua cauda, autorizado puxa acionamento. Já está passando neste momento. Chame para o táxi. Chamada para o táxi, então, 3197 está monitorando a passagem do táxi. Thank you. zero, ready for departure. Control 022, clear to line up and take off runway 10, wind 090 degrees with 12 knots. Following up and take off runway 10. Romeu Lima, informo que não há tráfego a reportar conhecido por este controle no setor. Reporte quando 40 milhas afastado de Salvador, o altímetro no 03. Espera 1895.013, boa viagem, 3197. Pátio 1 Índia, 3895, 3197, graças, boa. 19438, poderia equipe de solo após o tá retaguarda iniciando 62, deixa eu entrar. Positivo, o Charlie de Eco. Continue na onda final e aguarde de transferência para a torre. Sim, aguardando a transferência para a torre. Onda final da onda. Decimal 8, have a good flight. Decimal 8, decimal 8, decimal 8, decimal 8, obrigado, boa noite. 260, boa. Salvador, muito boa noite. Final 022, crossing 2000 feet, book, departamento. É Portugal, 022, radar contact, Cloud Dispatch Level 370, vai a Puka Departure. Vai a Puka Departure, line 5 level 370, Cloud Dispatch. no 8, chame pro ataque. Golo 168, segue identificação, chegada mar autorizada, desce para o nível de voo 060, quem é down 013. A gente mais 060, a possibilidade de projetar. Autorizado em padrão, 168. 168, confirma o número para voo. Número 1. Autoriza a ITAP, nona e qual mais habilitado? Inicialmente, voo ITAP, desce para o nível de voo 060, 968. Afirma, agora confirma o número 1 para voo. Afirmativo, está autorizado voar ITAP, descida autorizada até o nível de voo 060 até então. Então, só para a nossa informação, qual o motivo da restrição? Existem outros tráfegos evoluindo na terminal, no 968. Agora o helicóptero prepara a Dael. Dael Lida Iron. Dael Lida Iron. Ó, Salvador, voo 9432, 160 a bordo, 4 horas de sucesso, Gaveão para trás. 1895, Torre Salvador, graça. 3, uma boa viagem, 9431. Pronto, o senhor pode estar em 295, obrigado por tomar o seu voto. Salvador, Jané 6259, salamento pushback, portão 3. Autorizado na pista no 0, vento 080 graus com o 3 nós, altímetro no 0 no 3. Certo, pouso autorizado, chave de eco. Boa noite, Sultan 3197, não pode estar dando zero pronto, visual com a companhia da Inação. Gente, após os filhos na curva final, ali mantém o 0 da 3197. Para passagem, ali mantém a 10, 3197. Bruno 705, pronto, quase. Bruno 705. Autorizado para o Galeão, nível de voo 360, VP November 857. Recorda 1-0, curva direita no perfil da Dael, Lida e Irume. 5553, transponder, controle 120, decimal 80. No 705, chame pronto, portão 2, pushback para meta. Uma previsão, 62, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, aeronave no setor sul do pátio, a aeronave da Gol já vai iniciar o táxi assim que ela passar a retaguarda, será autorizado. Ah, pode ser, então. Foi eu, Gol, no 099, pronto com o mundo 8, que está bom, 3 horas, no Índia, ponto de espera, 1895, ajustado na 093, vou na 099, tem bom voo. Chamando a 259, contra a equipe de solo após o gol retaguarda, iniciando 3 chame táxi. Eu preciso após o gol, Papa Romeu, Romeu Lima. Está em contato radar, 40 milhas oeste de Salvador. Voe para a posição Amã para interceptar a chegada Amã. QNH 1-0-3, reporte do ideal de descida. Taxi Alfa, reporte antes da Gilete. Confirma o pátio? Vai seguir para qual pátio? No 3, voe direto Duna, autorizado ao final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. 2003, direto Duna, autorizado ILS, é maior capacidade do mundo. Autorizado, Romeu Lima. Decolado 113, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, bom trabalho. Salvador, Pan 3197, boa, decolou, passa 1500. Pan 3197, contato radar, suba para o nível de voo 360 após 2000, voo lenda. Foi 2000, lenda. Fique atento devido à obra no setor sul, no através do. Portão 10 e 11, siga as instruções do fiscal de pátio para você seguir no táxi e reporte na Lima. Autorizado decolar da pista 1-0, vento 090 graus, como 3 nas. Iniciando, dano 0, igual a 4 e 2. Salvador, boa noite, como 099, noite, como 099, faz início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 1-0. meia, por favor. Italião, 4 horas, pernão. Direita ainda, ponte espera, 1895, ajuste na 093, tenha uma boa viagem. 6259. Entendi ainda, ponte espera. Obrigado. Bola 705, Anik pediu sol, após a aeronave da Avianca Libre, retaguarda pelo 092, chame táxi. Após a Avianca, está autorizado de contato, no 705. Charlie de Aéco, Lima Mike, na Quebec, 2895, para o cruzamento. Livre de colar, dono 0, vento 090 graus, cono 5, né? Romeu Lima, deixa para 3 no 3, altímetro no 0 no 3. Autorizado, reparte livrando. Bono 099, controle 120, decimal 8. Controle 1208, Bono 099. Torre, boa noite, Chané 62. Chané 62, 59, ele mantém o no 0. Chané 099, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, voe direto, eleva. Descendo para 360, após 2000 pés, direto, eleva. Linha decola da 1-0, vento 080 graus, com no 4, né? Livre alinhado, decola pista 1-0, 62. 3197, voa na proa de... Confirme? Ponto de espera, 2895, ajuste na 0, na 3, uma boa viagem. Direita ainda, 1895, 1013, obrigado, bom dia. Estabilizado, visual. Plano 68, completa sinal do procedimento, chame todo o elevador frequência 98, decimal 95. 295, por bom, 68. Contrário, quando possível, coordenar para a Dimátima, para o 9438, tá bom? Aguarde. Obrigado. Que parte externa? Passará com o 168. Chegou decorado, decorado anteriormente. Gente, passo 9438. Como o meu Lima desce para 2000 pés, quem é da 1-0 no 3, autorizado ao final do procedimento, ele é o TXR, pista 0, estamos estabilizados. 2-0 no 3, patrão estabilizado no... No 705, ponte espera, pronto. 705, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 705. Término 33.95. 3325-3395, muito obrigado, senhorita. Tenha um bom dia, uma boa noite, bom trabalho. Amém. Gol 9438, Jami Centro Recife, frequência na 33.25, ao término 33.95. 3325-3395, boa noite, gol 3938. Olá. Prêmio 259, decolado aos 21, chão controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, professor. Controle, muito boa noite, o chão é 6259, decolado. Chão é 259, contato radar, se matar o nível de voo 360, via saída da ONU. 360, via da ONU. Precisar após o ônibus direto da Elfa? Autorizado. Livre pouso na 1-0, vento 0-8-0 graus, com 3 nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso, pito no 1-0, gol no 1-6-8. 0-8-5 graus, com 1-4 nós. Tá firme? 8-5 graus, com 1-4 nós. Obrigado. Novamente, pro gol 9-6-8. 0-9-0 graus, com 1-4 nós, de repouso 9-0. Do gol 9-0-9-9, solicita. Prossiga. Solicita pro de Moxo. 0099, chão do centro Recife, frequência 128 decimal 8, ao término 260. Carizador, Rafa Lima. Rolou Lima, completa final, chão do torre, frequência 98 decimal 95. É, né? Torre, boa. Vai que chama, Rafa Lima. Romeu Lima, continua a aproximação, aguarde pista livre. Solo 2-4, livre à direita, chame solo 1-2-1, decimal 1. Confirme 2-1, 1 para o solo. Ah, firma. Baixo travado, Rambo Lima. 68, lembrando. Nono 68, taxia Alfa, Juliette, portão 612. Taxia Alfa, Juliette, portão 612. 705, ali mantendo 0. E mantendo 0, 705. Confirmando, eu vou no 168, livre saco para 612. Confirmo, Juliette, 612. Romeu Lima, no solo 27, livre à direita, chame solo 121, décima 1. Ataque autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. 05, autorizado decolar da 10, vento 080 graus, como 2, nós. Tenho decolagem 10, 7, 7. Via 2, qual cidade de voa máxima? Chalé 6259, via tarde. Romeu Lima, Juliette, Pátio Uno, chame na Lima novamente. Fique atento às orientações do fiscal do Pátio, devido a obras ali no setor, através do 10 e 11. Controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Na 259, chame Recife, frequência na 33, decimal 25, alterna na 33, decimal 95. 13325, 3395, 6299. Senhor de Salvador, boa noite, voo no 705. Zona 705, contato radar, subatório iniciativo 360, via saída da EL. Saída da EL, sobe.